Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu nunca briguei com mulher. Que bom! Ainda bem, né, gente? Aqui é a Vanessa e sim, eu já rolei na rua de arrancar o cabelo. Caralho, rolar na rua é muito barraco, né? É muito barraco. Arrancar cabelo é típico de briga de mulherzinha, né? É. Então, imagina a minha idade a hora que isso aconteceu, né? Então. Aqui é Tiziana Baianeta e treta é meu nome do meio. Olha aí, ó. Então, obviamente... Inclusive, a Baianeta é lá do Cast of Tretas, né? Então, só o nome do programa. Olha o nome. Dá uma ideia. Não é, rapaz? Aqui é a Sally e eu só briguei com uma pessoa na vida, que foi a minha irmã, e eu sempre apanhava. Muito bem, senhoras e senhores, estou aqui reunidos com as meninas hoje, olha aí, temos duas convidadas aqui, né, a Tiziana, que é lá do podcast Machine Cast, né, e do Cast of Tretas, que também faz parte ali do site do Machine, e a Van, cara, a Vanessa, que é lá do Meia Lua pra Frente Soco, podcast de games aí do André Bach, amigão meu, que a gente se conhece, nossa, desde quando a internet ainda era mato. O Febrini ia chegar assim, olha, quando eu conheci isso aqui, isso aqui era tudo mato. Ele levava café pros caras que carpiam lá. Lembrando que esse podcast aqui faz parte da iniciativa Podcast é Delas, que é uma iniciativa que o pessoal fez aí na podosfera para ampliar a presença feminina. Eu sou um puta defensor disso, sempre tô falando aí nos programas e tal, então, meu... Não poderia deixar o ACC de fora, vai ser um mês inteiro só a mulherada trocando ideia. E hoje a gente vai bater um papo que pouca gente fala. Por isso que eu achei legal esse tema, que é o quê? Briga de mulher, maluco. Mulher briga assim, briga feio, malandro. É briga mais barraco, né? Porque não é só briga, é barraco e briga. E sai unha, sai cabelo, sai xingamento, sai de tudo numa briga de mulher. Só não sai coisa boa. Não. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos lá do leite de recadinho da galera, Brancão. Aê. Nossa, tô morrendo. Tá morrendo, gravando demais, não aguento mais gravar, mano, tá foda. Cara, as férias é quando mesmo, Febrinho? Nossa, só em julho, cara, nem me fala. Agora que esse projeto aí do podcast é delas, né, tô gravando duas vezes por semana. Nossa, tô maluco. Mas vamos nessa, né? Leitura de recadinhos do nosso programa de Agatha Christie, também parte do projeto Podcast é Delas, esse programa que tá saindo também, e o próximo também, né? Vai ser aquele esquema que a gente falou, vai ser um mês inteiro aí desse projeto das meninas aí, né? E eu vou começar aqui lendo o e-mail do Jurandir Menandro, e ele manda aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do ACC. Como bom ouvinte, tem obrigação de comentar sobre os últimos casts. Ó, aí sim, amizade mais nova aqui pra nós. Tamo junto. E ele manda aqui, ó. Primeiro, o que posso dizer sobre o episódio de Desilusões Amorosas? Simplesmente sensacional. Não somente porque minha história foi usada, e sim pelas demais. Quero dizer que eu não inventei o apelido do senhor motorista. O apelido, como que era? Eu esqueci o apelido do cara, mano. Eu acho que era... Não era Chupetinha, não. Era o Chupetinha de outra história. Acho que era Sorvetão. O apelido do cara era Sorvetão. Que o cara deu tipo em cima da... É tipo a Paquita, velho, Sorvetão? É tipo a Paquita. Que ele deu em cima da mulher casada e ela levou o marido e os filhos pra ele pagar sorvete. E ele continua aqui, ó, sobre o episódio 164, Martin Scorsese versus Quentin Tarantino. Muito bom, difícil escolher entre os dois, apesar que vi muitos filmes do Tarantino, Kill Bill, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, entre outros. No momento estou vendo Cassino, eita, aí sim, mais é um nove de amizade. Nossa porra, senhora, maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. Estou... Não é que é aquela bosta de Taxi Driver lá? Ai, velho. Caralho. Deixa sair o filme daquela mina no cinema aí, aquela bosta japonesa lá, que eu vou te dar a minha opinião sobre ele. Ah, só é opinião irrelevante. o nome do filme vai ser maravilhoso, vai ser não sei o que do amanhã. Tem nada a ver, né? O nome do filme em inglês, Ghost in the Shell, em português, não sei o que do amanhã. Você sabe que não me atinge essas bosta que você fala. Vai ser tipo Crepúsculo esse filme. Mas vamos lá, ele continua aqui, ó. Por fim, o episódio 166, Escola Arcaica. Cast de qualidade feito por pessoas de mente aberta. Quem dera nossos adolescentes tivessem um pouco da mesma visão, ao invés de viver um mundo cheio de ostentação fútil e inútil. É, isso é foda. Isso é um problema da idade também, né? Não dá nem pra culpar os adolescentes, né, cara? Ah, cara, adolescente é bobo mesmo, pô. Isso é a maioria. Nossa, eu, adolescente, eu era constrangedor, cara. Você é louco. Sim, nossa, eu também. Eu tomei um choque de realidade depois do exército, depois de morar sozinho, que eu falei, caramba, a vida é diferente. Não era aquela zoeira, não. Não, mas assim, o problema não é a pessoa ser boba na adolescência. É normal, o problema é a pessoa ser continuar, boba e imbecil, né? Hoje. É, continuar boba. Depois, né? Depois de 20, 30 anos depois, né? Uhum, aí não tem mais jeito, né? Aí tem que... Tem que resetar, né? Resetar o cérebro. Uhum. E ele manda aqui, ó. Desculpe os erros e um aperto abraçado a todos os integrantes. Jurandir Menandro. Pô, Jurandir, obrigado pelo seu e-mail. E obrigado por acompanhar sempre a gente aí, cara. Você mandou aqui. Como bom ouvinte, eu tenho obrigação de comentar. Não é obrigação, mas, cara, todos vocês que mandam e-mail pra gente ajudam pra cacete. Vocês constroem um programa também, sabe? Vocês são parte do programa, pra falar a verdade. Se tá melhorando é por causa de vocês. Exato, e cara, é um canal aberto, o ACC é um canal aberto pra qualquer um mandar e-mail, sabe? E se tiver piorando é por causa de vocês também. É, né? Tipo, o cara tem a oportunidade de mandar um e-mail, de pôr a opinião dele aqui, isso... Meu, tem muito podcast por aí que é impossível você fazer isso. Tanto por causa do podcast, que às vezes tem uma seleção, por exemplo, Nerdcast. Eu sou apaixonado pelo Nerdcast, muita gente não gosta, eu entendo. Mas eu nem tenho esperança de mandar um e-mail pra lá, que eu sei que nunca vai ser lido. Porque tem uma seleção muito doida lá, de que, meu, o cara tem que fazer faculdade, tem que morar fora, umas porra assim, tá ligado? Que você percebe quando você ouve, né? Porque todo mundo que manda e-mail mora fora ou faz faculdade. E eu paro pra pensar, eu falo, cara, eu tenho amigos e os meus amigos, quase ninguém mora fora. E a grande maioria não faz faculdade, trabalha e, né, cuida da sua vida. Então, aqui no ACC não, qualquer um pode mandar e-mail, a gente lê qualquer um, sabe? E a galera não manda, né, às vezes. Mas, pô, obrigado demais pelo seu e-mail, cara, isso ajuda pra caramba. Você vê em muitos podcasts por aí que os caras criam meio que uma barreira, né, com o ouvinte, né? Tipo, como se fosse meio que intransponível, sabe? Tipo, o ouvinte aqui, tipo, não tem muito essa troca, né? Sim, é o que eu sempre falei aqui no ACC, mano. O ACC é um podcast de amigo. Os caras são os nossos ouvintes, mas são os nossos amigos também. Eu não quero só número, a gente tem número pra caralho. Qualquer dia a gente pode até abrir os números pra vocês, mas isso aí, mano, foda-se. O que a gente quer é amizade, é interação, sabe? A gente quer marcar cerveja com o ouvinte, cara. Outro dia eu fui tomar cerveja com o Camargo, velho. Exato, né? Porra, isso aí não tem preço, né, cara? É maravilhoso. Isso aí vale mais do que se a gente vendesse 100 camisas por dia, tá ligado? Eu vou ler o e-mail do Fébio Henrique. Nosso querido ouvinte aí. Bom dia, Fébio aqui. Bom dia, Fébio. Alguém quer pastel de flango? Porra, velho. Água na boca, velho. Um pastelzinho com barata, um delícia. Nossa senhora. Isso tudo que nos falaram sobre a máfia chinesa espalhada pelo mundo é algo muito pequeno comparado à real proporção que devem ter já. E não sabemos tantos detalhes assim. Eu vi uma reportagem que pegaram uns caras da máfia aqui. Foi na semana passada. Sim, meu, os caras estão presentes aí, a gente falou no programa, né? É pequeno, mas tem. Uhum. Agora, imaginem só as outras máfias que existem por aí. Aqui mesmo em nosso país temos a política. Com certeza, muitos deles têm envolvimento puramente para manter seus interesses. Isso aí é meio que óbvio. Se você pega um lugar como a Cracolândia existir até hoje, porque tem muito cara do topo da pirâmide que tá ganhando com aquilo. Sim, esse bagulho de usuário mesmo. Quando criaram esse negócio de que o usuário não pode ser preso, né? ou quando é pego com pouca droga também não pode ser preso e tal. Isso aí, maluco, é totalmente mafioso, mesmo dentro da política. Os caras estão mordendo por fora e não é interessante pra eles que o crime pare de vender droga, né? É, nem interessante, por exemplo, é descriminalizar o uso da maconha ou legalizar a maconha, porque derrubaria a venda, né? Derrubaria o negócio, né? Sim, mas nossa, tem aí pra descriminalizar tem uma cacetada de questões. É até legal a gente fazer uma CC futuramente, né? Sobre a famosa Maria Joana aí, pra ver se é legal descriminalizar ou não, fazer um debate maneiro. Mas pode ter certeza que tem muita coisa que acontece por trás da cortina que tem envolvimento de máfia, sim, certeza. Ah, certeza, né? Sobre o Trump e a expulsão de imigrantes, lembrei de um cientista comentando sobre os Estados Unidos serem um grande celeiro de tecnologia e tudo mais. Mas a grande parte desses gênios são imigrantes que chegaram lá através de intercâmbio. Verdade. Os Estados Unidos sempre teve a política de procurar as melhores mentes do mundo. Sim. Você pega lá, você pega o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, uma boa parte daquele pessoal é indiano, que os indianos estão entre os melhores programadores do mundo. Sim, de todo canto, né, meu? Os caras puxam de todo canto, não, quando o cara é foda, eles... Canto, mas assim, tipo, um exemplo, eu acho legal usar o exemplo da Índia, né, que é um lugar tão desigual, né, só que tem... um polo de informática monstruoso e a galera vai tudo pra lá. Sim, sim. Oh, a Índia tem um dos programas espaciais mais interessantes aí, cara, desses países pequenos. Os caras já colocaram um foguete no espaço com sonda e o cacete. Os caras estão planejando até mandar aquelas sondas realmente pra estudar outros planetas, né? Fazer as viagens interplanetárias. E aí você para pra pensar, a Índia, cara, um país que o nego, sei lá, come com a mão e caga no rio e lava a roupa ali mesmo, sabe? É foda. É um lugar bem mais pobre que aqui, os caras têm essa visão, né, cara? Sei lá, é mais pobre, é mais desigual que aqui. Só que mesmo assim eles têm essa visão de buscar conhecimento e tudo mais, cara, eu acho fantástico, é um lugar que eu adoraria conhecer, velho. Sim, é muito doido, né, cara? É. Voltando aqui, fora os professores das faculdades que seguem o mesmo caminho, né? Até que ponto vale essa super proteção das fronteiras? Eis uma pergunta que dificilmente será respondida. Aguardemos os próximos capítulos. Cara, fechar a fronteira, cara, no mundo de hoje, cara, vai trazer regresso pro próprio país. Sim, totalmente. Eu acho que antes da questão comercial, tem a questão ética, né, moral aí. Só que as pessoas estão muito doidas, né, cara? Ninguém tá ligando mais a porra nenhuma. Não é no caso dos Estados Unidos, né, que saqueou o México a vida inteira e agora quer botar muro pra... não pode entrar. Sim. Roubou tudo e depois não pode entrar. Tipo, vai pro inferno, né, cara? Sim. Com os chineses mesmo, a gente tem essa superpopulação de chineses nos Estados Unidos, porque os caras estão presentes desde o faroeste, né? A história do faroeste toda tem a questão dos trilhos dos trens, né? Daqueles trens que iam pra lá e pra cá levando ouro, aquela parada. Meu, quem construía os trilhos dos trens eram os chineses. Você vê filme clássico de faroeste, né? Você vê os chineses com aquele chapeuzão do Raiden construindo lá os trilhos dos trens. Então, maluco, o nego chamou gente pra cacete. E aí depois, quando ia acabando o trampo, o nego ia ficando por aí, sabe? E aí daqui a pouco eles falaram, opa, tem chinês pra caramba, hein? Os caras gostam mesmo dos Estados Unidos, né? Gostam, não, vocês que trouxeram eles pra cá, agora se vira, né? Cara, a gente vive num mundo consumista, capitalista pra caralho, escroto, velho. Tipo, que gera desigualdade em todo canto. É claro que vai ter imigração, cara. É claro, sim, tipo, meu, você não vai culpar o cara que tá... querendo fugir, procurando lugar melhor, assim, e olha, eu não tô nem mencionando os caras que foram de cara de guerra, né? Sim, e faz parte, cara. O imigrante tá fugindo de guerra, velho, o cara quer sobreviver, velho. Os caras querem... O mundo tem que se virar, cara, pra cuidar desses caras, não tem o que fazer. Sim, tem um programa que eu assisto, cara, que é Pesadelo na Cozinha, com aquele Jacquin, que é aquele gordinho, sabe? Ele vai no restaurante tá uma merda, com barata, um monte de coisa, ele dá uma aula lá e revitaliza o restaurante, etc. E ele foi num restaurante de comida árabe, se eu não me engano, e lá tinha um cara da Síria. E aí o cara conversando, dando entrevista, o cara da Síria, e ele falou, eu não gosto do Brasil, eu gosto da Síria. Só que eu não posso ir pra Síria porque eu não quero morrer. Então entre morrer e ficar num lugar que eu não gosto, eu prefiro ficar num lugar que eu não gosto. É simples, né, cara? Não tem o que fazer, velho. Pô, só pra sobreviver, cara, qualquer buraco você tá indo, velho. Não tem essa, não. Exatamente. Valeu, Febio, muito obrigado. Continue mandando mais e-mails. Um abraço. Obrigado, Febio, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, de coração, é nóis. patrões do Alguma Coisa Cast. Seja um patrão você também, a partir de R$1, R$5, quanto você quiser dar, você já pode participar do Patreon do ACC. Tá com 5 conto, tá com 10 conto aí sobrando? Entra no PayPal aí, meu, faz um boletinho, você vai lá na caixa eletrônica, lá na lotérica, paga esse boleto e você ganha 10 conto de crédito. Aí você vem aqui no site, olha lá o e-mail da Kel e transfere, não tem dificuldade nenhuma. Se você tem cartão é mais fácil ainda, você deposita na conta da Kel, que também tá aí no site bonitinho, e já era, show de bola, né? É, sabe aquele dinheiro do corote que você toma todo dia? Cara, é só ficar sem tomar corote um dia. Exatamente. Aí você ajuda, né? Aí você vai poder ouvir o ACC se divertir tomando corote o resto do mês. Exatamente, né? Com qualidade de áudio legal que a gente conseguiu aí, finalmente, depois de muito tempo, né? Com a grana dos patrões. E com o mês do livro que tá chegando, hein? Vai ter livro pra caralho aí. Vamos ver como é que vai ficar. Dependendo, se a gente conseguir comprar bastante, vamos fazer um bagulho top aí. Um topzera? Vai ser topzera da balada. Nossa! Ai, como odeio quem fala topzera, velho. Beijos e abraços aqui pro nosso patrão Juno Brosé. Beijão, Bruno! Beijos e abraços aqui pro nosso querido Fabiano Agostinho Carrara. Beijão, Agostinho. Beijos e abraços pro nosso querido Fernando Camargon. Beijão na boca, Fernando. Eita! Ai, ai. Beijos e abraços pro nosso querido Felipe Silva. Um beijão, Felipe. Beijos e abraços pro Jonatas Madeira. Um beijão, Madeira, seu gostoso. Beijos e abraços pro Lucas Silva, olha aí. Um beijão e um abraço, Lucas Silva. E beijos e abraços pro nosso querido William Floyd, o namorado do Branco. Ai, que delícia, cara. Me chupo todo. Ah, me chupo todo, Wilde. Wilde, não, Floyd, tá caralho. É que eu tava pensando no Wilde. Tem dois aqui que faltou. Beijos e abraços pro Ricardo Cruzato. Um abraço, Ricardo Cruzado. E beijos e abraços pro Garcia, Renato, que eu sempre esqueço do Garcia aqui dos patrões, cara. Desculpa, Garcia, tamo junto. Um beijo e abraço pro Garcia, Renato. Olha aí. E lembrando que as músicas que rolam aqui nos e-mails eram mandadas pela galera do Telegram e pela galera do WhatsApp. Só que a galera do Telegram deu mancada e não vai ter mais participação do Telegram aqui. Então todas as músicas que vocês ouvem aqui nos recadinhos vai ser a galera do WhatsApp que manda. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, fala com a gente. No grupo do Telegram tem um link aí no site também. É só clicar e entrar e já vai direto. Não precisa de número, não precisa de nada. Muito bem, Brancão. Vamos então agora pro nosso programa de Briga de Mulher. Eita porra! Eita porra! Aquele vídeo, né? Eita porra! Eita briga, eita porra! Uma coisa que sempre recheou a minha infância, cara, foram as brigas, né? Mas as brigas de mulher, cara, elas sempre foram um evento. Porque era aquele negócio, quando o homem brigava, meu, o nego dava umas duas porradas ali, o cara caía desmaiado e acabou a briga. Mulher não, maluco. Mulher é umas brigas, tipo boxe mesmo, sabe? Tem round, o nego vai pra um lado, daqui a pouco volta, né? Demora pra mulher nada parar de brigar, porque ela se agarra e vai soco pra todo lado. E tem mulher que dá soco, o que é foda, né? Você vê a mulher brigando, né? Puxão de cabelo, mas aí vem uma e dá um pá! Isso aí tá porra! Pode isso, né? É porque às vezes vem uma pra defender a amiga que tá apanhando, né? Aí, tipo, a outra derruba, enquanto uma derruba a amiga, a outra vem por trás da voadora, já empurra, entendeu? Pro chão e enfia a cara da menina no chão, né? Caralho. Rapaz, já fiz isso, viu, rei? Eu cheguei num bar, isso tem muito tempo, eu cheguei num bar, e assim, quando eu cheguei, eu estacionei o carro na rua do lado, aí desci andando, no caminho já encontrei umas amigas, aí desci já conversando, e aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu cheguei na frente do bar, tinha uma amiga minha apanhando, velho. Eu não sei nem por quê, não sei nem se ela tava certa ou se ela tava errada. Eu sei que eu saí correndo e dei uma voadora. Na outra que tava batendo nela. Aí depois que a outra caiu pra trás, eu virei pra trás pra minha amiga e fiz assim: você tá certa ou você tá errada? Porque eu acabei de bater numa pessoa sem saber o que tá acontecendo. Mas isso que é amizade, né? Você chega na voadora, hein, pro outro. Cheguei na voadora mesmo, velho. Minha amiga pode até estar errada, ela vai apanhar de mim, mas dos outros na rua ela não apanha, não. É. Cara, isso é maravilhoso, né? Isso até me lembrou uma história da minha irmã. A minha irmã, ela era o demônio. Eu acho que eu já contei no cast de tretas aí como ela era. É legal você olhar tipo, essa foto da série do Skype falando que a irmã é o demônio, né? Imagina o que a série é. Eu só sou por fora, porque por dentro eu sou um amorzinho. Uhum. Já ela é o contrário. Mas enfim, eu lembro quando a gente era muito nova, tipo, eu acho que tinha 6 anos ela. E a gente tava na rua, na época a gente tinha isso, né, de juntar todo mundo do bairro e brincando. E aí tinha uma menina do bairro que ninguém gostava, sempre tem aquela, né? Uhum. Que é toda cheia de mimimi, não sei o quê, que quer se achar melhor que os outros, já chega esculachando. E aí nesse dia, ela mexeu com a melhor amiga da minha irmã. E minha irmã tava muito puta já esse dia, porque sei lá, alguma coisa de criança. 6 anos, né? Velho, sua irmã tava muito puta. Ela pegou a Barbie anos, dela, tá ligado? Tipo, tira a mão da minha Barbie, sua filha da puta. Eu acho que ela perdeu na queimada e ficou brava. Ela mandou um compra mais 4 cartas, né? E aí ela ficou puta. E aí, tipo, eu só sei que essa menina tava lá falando as merdas dela lá, e com a mãozinha na cintura. A minha irmã só chegou... Essa menina, ela tava com o braço engessado. Ela era tão diaba também que ela caiu, sei lá de onde, e tava com o braço engessado. E ela falando essas coisas lá pra amiga da minha irmã só chegou no murrão na cara dela. Esse murrão derrubou ela no chão, no meio fio. A minha irmã pegou essa menina pelo cabelo e saiu arrastando ela pelo chão. Da porra. Com 6 anos de caralho, idade. Eu não consigo visualizar isso. Eu vejo dois Chucky brigando, tá ligado? Ela engoliu o asfalto. Ela engoliu o asfalto, mano, né? E eu só conseguia, eu só pensava, meu Deus, puta merda, o braço da menina engessado. Como que minha irmã faz isso, mano? A menina tá com o braço engessado. Mas minha irmã não tinha dó, não. Minha irmã era o cão. Puxando um pouco de irmã, né? Aqui em casa nós somos em 3, né? Nós somos em 3 meninas. Então imagina o caos no planeta Terra, né? E eu sou a mais velha, né? Mas eu sempre fui a que apanhava mais. Porque eu nunca fui de realmente ser agressiva nem nada. Agora, a minha irmã do meio, ela já era mais porradeira. A minha irmã do meio, ela jogava futebol com os meninos. Ela andava mais com os meninos, ela era mais porradeira. A minha irmã caçula já era mais pimenta. Você não podia mexer com ela. Aí teve um episódio que a minha irmã do meio, ela brigou com a minha irmã caçula. E minha irmã caçula, gente, sério, isso aconteceu de verdade, tá bom? Isso não estou inventando. Ela foi lá no e assim, a minha irmã mais nova sempre foi mais da cozinha, ajudar mais a minha mãe, assim. Ela sempre foi mais, assim, fazer coisa de casa. A minha irmã do meio nunca foi muito fã, mas a mais nova gostava. E ela foi lá na cozinha, ela esquentou a caneca com água. E ela foi meu lá Deus! Na caralho! Do céu, outro nível. Caralho. A caçula, cara, minha mãe entrou num desespero, porque queimou, né? E era briga desse nível. A minha irmã caçula, ela arranhava. Depois eu vou contar outros episódios da minha irmã caçula, mas ela arranhava e ela sempre foi desse nível, entendeu? Mas depois eu vou contar. Esse foi só um episódio básico, né? Só iniciando as brigas de mulher daqui de casa. Cara, uma parada muito interessante de briga de mulher, vocês contando aí, eu fico vendo. Mulher, cara, na grande maioria das vezes, é uma briga muito street fight mesmo, tá ligado? Tipo, elas usam elementos do cenário, né? Os homens parece que não tem criatividade na hora de brigar. Um bagulho desse, o cara vai só na porrada. Mulher não, cara, ela usa os elementos, ela pega um sapato, ela faz uma coisa, ela vai no cabelo e ela quer arrastar. Mulher arrasta muito outra, né, no chão, assim, em briga. Eu já vi briga de prima, de tipo, eu tá sentada no sofá, assistindo televisão, e as meninas brigando, indo de um lado pro outro da sala, e, meu, parecia um filme do Tarantino. Elas andavam pra todo lado, conversando, e depois voltavam pra onde, de onde começou a briga, sabe? E eu fiquei pensando, caralho, vocês brigaram pela sala inteira. Tipo, como que isso é possível, tá ligado? Passar por cima dos móveis, assim, e tal. Isso é muito doido, né? Nossa, demais. E outra coisa, tu falou no início que tem um round, não sei o quê. Isso me lembrou quando eu tinha uns 11 anos. Eu falei que nunca briguei com ninguém além da minha irmã. Mas eu acabei de lembrar que eu já briguei com a minha vizinha, que mora aqui do lado, nessa mesma rua, muito tempo atrás. E, tipo, foi no campo de futebol que tinha aqui perto. E tava... Porque era eu, a minha irmã, aí tinha a Diane, que era... Tinha, tipo, a mesma idade que eu. E a Angélica, que tinha a mesma idade da minha irmã. E aí, tipo, eu e a mais nova começamos a brigar, sabe? Tipo, discutir boca a boca por causa de brincadeirinha de criança. Só que aí ela pegou e xingou minha mãe. E aí eu falei, não, minha mãe, tu não vai xingar sem levar uma tapa na cara, não. E aí, eu não sei porquê, mas a minha irmã ficou do lado da menina. E a irmã da menina ficou do meu lado. Aí elas ficaram tipo treinador, sabe? Aí começou um trem meio boxe. E aí tinha tempo. E aí a irmã da menina falava, ó, tu faz assim, o ponto fraco dela é isso, é isso e aquilo. E minha irmã falava, mas... Pokémon o negócio. Dá um ataque de raio, porque ela é de água. Sério, a gente ficava brigando assim, na verdade a gente não chegava a se bater, porque ficava uma tentando segurar a outra, assim, ficava o braço um passando por cima do outro, sabe? E via quem segurava mais no alto e mano, foi uma coisa louca, até que ela mordeu meu braço, e aí minha irmã que era a treinadora dela, já falou assim, vixe, mordeu ela. Olha aí, a criatividade que eu falei, tá vendo? Essa criatividade da briga que o mulher tem, cara. O homem não faz isso, o cara só sabe dar chute e soco, correr. Três coisas que você faz. Não, tipo, depois da mordida, eu não sei como que de acho que eu fiz isso, porque eu sempre fui muito pequena. Ela também é bem pequena, mas mesmo assim, eu não sei de onde eu tirei força, mas eu peguei essa menina pelo ar e derrubei ela no chão, tipo, sei lá, Street Fighter. Eu posso estar exagerando porque eu era muito criança, né? Mas é isso que eu lembro. Mas foi muito louco. Foi tipo boxe mesmo, com parada. Não, tempo, calma aí. Ó, o pau quebrando. Pá, eita porra! Liga na marcha, pai! Eita porra! Pega! Assim, eu sempre fui da treta, né? Desde pequena. Não dá pra negar, né? Anos e anos de treta. Então, por isso que eu hostei o Cash of Tretas. Mas assim... É, eu não sei porquê, velho, a treta sempre foi grudada em mim, eu sempre fui grudada nela, por mais que eu tentasse me separar, eu não consegui. A treta nasceu quando tu nasceu, né? Sério, velho, eu já tentei ficar de boas, eu já tentei ser do deboísmo, mas não, eu não consigo, cara, é algo assim, eu não sei porquê, eu já fiz até terapia pra tentar entender por que eu gosto tanto de treta, por que eu me envolvo tanto em tantas tretas. Eu morava em Salvador, num prédio, né, com vários apartamentos, e nesses apartamentos... Obviamente moravam outras famílias. E num desses apartamentos morava uma senhora e tal. Eu nem lembro mais. Brigou com a véia, que porra é? Não briguei com a véia. E assim, tinha. Eu acho que eram 5 meninas no condomínio, assim, no prédio. E a gente descia, jogava. Brincava de jogar bola, basquete, essas coisas, né? De bicicleta. A gente meio que cresceu todo mundo junto ali. Numa dessas, um dos meninos mais velhos começaram a querer que a gente brincasse de boxe, tá ligado? E aí botaram eu contra essa menina. Só que ninguém me avisou que se você der um soco na boca do estômago de outra pessoa fica sem ar e quase morre. Meu Deus! E descobri nesse dia. Entendeu? Inclusive descobri onde é a boca do estômago nesse dia também. Que não é boca do estômago porra nenhuma, né? Primeiro soco que eu dei, cara. Não, é sério, velho. O primeiro soco que eu dei foi lá. Foi um só. A menina caiu no chão e começou a ficar roxa. E aí começa a correr todo mundo. E aí, né, nessa hora, ninguém sabe de nada. Ninguém viu nada. E a menina morrendo ali. Eu comecei a entrar em pânico, né? E gritando. Aí chamaram a emergência. Levar ela pro hospital. Gente do céu. Rapaz, cara. Eu brinquei de boxe. A última vez que eu fui brincar de boxe, eu fui numa academia, com luvinha e tudo mais. Pô, mas treinar boxe é bom, cara. É um dos treinamentos mais gostosos que tem. Você não se machuca eu muito, gosto. Assim. É foda. É, eu gosto também. Sim. Você falando aí, Benet, antes de você contar, Van, eu lembrei de uma história, cara, de uma ex-namorada minha. Eu tinha uma e amiga... E a teoria? Ah, é verdade. É não, teoria eu, a teoria que eu tenho sobre a Tice é a seguinte. Ela é muito briguenta, assim como eu. E eu também tento ficar de boa que nem ela. De, tipo, deixar pra lá. O problema da gente, sabe o que é? Um negócio chamado princípio. A gente tem muito Pode princípio, ser. Tá ligado? Sabe aquele Eu Patrulho as Crianças? Lembra do Michael Kyle lá, o pai da galera? Ele arrumava uma pá de treta, nada a ver, porque ele tinha princípio, tá ligado? Então a gente quer que as coisas sigam esses princípios, assim, de uma certa, entre aspas, coisa justa. E quando a gente vê alguma injustiça, alguma coisa, a gente não aguenta ficar quieto. E nós dois somos os únicos idiotas que vai lá e fala, porque todo mundo vê, todo mundo fica indignado e ninguém fala nada. A gente fala, se queima e ainda arruma briga. O mais engraçado é que um dos primeiros contatos entre o Febrino e a Baeta foi numa treta entre eles dois. Treta de grupo de Telegram. É verdade, cara. Esse dia foi sensacional. Nossa, muito bom. Porra, pra você ver, eu entro em tanta treta que eu nem lembro dessa, velho. É muita lembro, treta pra lembrar. Foi uma conversa sobre... Foi sobre a coisa que tu mais ama, spoiler. Ah, não, spoiler é foda, velho. Eu saí de todos, velho. Eu saí de todos os grupos. Todos. Eu não tô em nenhum. Eu só tô no grupo do Partido Machine Cash. E eu tô num grupo do Vitor Lemes, da Alvanista. Primeiro spoiler que dessem, eu ia sair. Aí ele avisou todo mundo pra ninguém dar spoiler. Aí todo mundo lá usa a tag de no spoiler bot do Telegram. Porque eu falei, o primeiro spoiler eu saio, velho. Eu nem brigo mais com as pessoas por causa de spoiler, eu simplesmente vou embora. Uma coisa que eu lembrei, vocês contando aí, foi uma briga de uma ex-namorada minha. Eu tinha uma amiga, eu tenho ainda, que nunca mais eu falei com ela. O bagulho de escola é foda, né? A vida acaba afastando a gente. A internet tenta aproximar, mas a vida é muito mais forte. O nome dela é Gisele. Eu era muito, muito, muito amigo dela, assim, a gente era brother total. E a Gisele, cara, ela sempre foi uma menina muito masculina, tá ligado? Ela não é, ela é heterossexual e tal, mas o comportamento dela sempre foi muito masculino, assim, o jeito de falar. Nos Estados Unidos chama, quando você tem esse comportamento assim, mais caminhoneira, chama de tomboy, que exato. Você tem o jeito de falar, entendeu? Ela era bem assim, cara. E não sei, cara, por ela ser assim, eu achava ela muito, sei lá, eu gostava muito da personalidade dela, né? Que eu falava, caralho, as meninas são muito parecidas naquela época, na escola, e ela é diferente. Então eu gostava muito dela, mas eu nunca olhei pra ela com segundas intenções. Eu sempre olhei pra ela como se ela fosse realmente só minha amiga, né? E aí, meu irmão, eu tive uma ex-namorada lá, que eu não vou falar o nome aqui pra não dar merda. E um dia foram lá e falaram pra ela, fulana, o Febrini tá lá atrás da escola com a Gisele. E eu falei, puta, eita, que pariu, cara. E ela chegou louca. Tem, né, esses trouxas que vão falar bosta. E a gente tava lá, realmente, atrás da escola, jogando o jogo de Tazo, que vinha no Salgadinho naquela época lá. Ah, eu lembro. É, cara, e aí eu falei, puta, fudeu, né, mano. Peguei lá os Tazos do Loney Tunes, deixei com a Carizete, fui falar com a mina, e a mina ficou putaça. Só que ela não falou, tipo, nada pra mim, assim. Não confrontou. Ela ficou putaça, falou, não quero falar com você, não sei o que, e saiu. Só que ela foi pra cima da Gisele, cara. E o problema dela é esse aí que eu falei, né? Da Gisele, que a Gisele tinha esse comportamento aí, que a gente aprendeu hoje, que é um tomboy, né? E aí, meu irmão, eu falei assim, meu, tá fudida, porque a Gisele vai matar ela, né? E aí eu fui correndo atrás da menina. Eu cheguei na rua, maluco, rua de terra aqui em Colina ainda, né? Depois asfaltou e tal. Na rua de terra, não sei se vocês já viram cidadezinha que tem rua de terra, aonde passa o esgoto, vai causando uma erosão desgraçada, né? Aí faz uma puta de uma vala, assim, do lado. A Gisele, maluco, pegou essa mina, deu umas porradas e jogou dentro dessa vala. Quando eu cheguei, cara, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu acudia uma, se eu acudia outra, e o pessoal separando. E briga de mulher, tem um negócio que é foda também que acontece, que eu não sei se já aconteceu com vocês, que é a roupa da mulher, cara. A roupa da mulher é muito frágil, sempre sai, sempre rasga, e aparece o peito, alguma coisa. E as meninas com os peitos de fora brigando igual umas loucas, uma em cima da outra, e eu tentando separar, mas tomando cuidado pra não relar em nada, e ao mesmo tempo querendo cobrir e tentando salvar uma da outra. Meu, eu não sabia o que fazer, cara. Eu fiquei todo sujo. Queria ter mais de mil mãos, né? Nossa, eu fiquei todo sujo de barro. E a Gisele, maluco, ela brigava Anderson Silva, que ela dava na boca, assim, ó, tó, tó, tó, um murrão, assim, fudido, que eu falava, caralho, você vai matar a menina, porra. Era até injusto, hein? Nossa, cara, foi um inferno na minha vida. E depois, não preciso nem falar que eu fiquei solteiro, né? Obviamente, né, rei? Depois desse fechame aí. Não, não tem o que fazer, né, cara? Mas aquele vídeo... Mas a amizade brincando. Continuou. Continuou, a amizade continuou. Não tinha, a gente não tinha feito nada. Não tinha feito nada. É, isso é o mais importante, né, rei? Porque assim, a sua ex-namorada, cara, foi uma trouxa. Primeiro porque ela não lhe perguntou nada. Ela já foi tirando conclusões, sem nem perguntar o que tava acontecendo, sem nem apurar os fatos, sem nada. Tipo, fulano falou, então eu acredito, é a verdade absoluta, vou lá, vou bater numa pessoa que eu não sei se faz uma arte marcial, não sei. Quer dizer, tipo, é uma receita pra merda mesmo, né? Tinha que dar merda mesmo. Ó o pau quebrando, pai, eita porra, briga na baixa, pai, eita porra, pega! A gente faz muito isso, principalmente a mulher, cara, a gente não gosta de levar desaforo pra casa. É verdade, né? Eu não aceito levar desaforo pra casa. E isso, não é que eu sou treteira hoje, mas eu não gosto de levar absurdo que a pessoa tenha falado pra mim, entendeu? Uhum. Então, às vezes, até mesmo quando a gente acaba olhando assim, eu rebato mesmo, não quero nem saber se a pessoa achou ruim que ela saia, que ela não olhe mais na minha cara, entendeu? Mas eu prefiro falar, entendeu? Mas eu lembro de um episódio que aconteceu comigo e uma amiga minha, cara. E ela era minha melhor amiga, tô falando. Ela era minha melhor amiga da época da adolescência. A gente morava na mesma rua, e não muito longe daqui onde eu moro, né? Que eu sou do interior de São Paulo. E a gente, desde criança, brincava na rua, entendeu? Subia muro, a gente se escondia, subia em árvore. Não tava nem aí, era a rua inteira também naquela época, né? Uhum. É, aí foi num dia... Eu não lembro o porquê da briga. Eu não lembro o que, que aconteceu pra gente chegar nesse... Ou seja, a gente começou a discutir. Discutir. Ela voou pra cima de mim, e a gente deitou na rua, começou a... descer a porrada ali. Como assim, deitou tava... na rua e começou a descer a porrada? É, vamos se sentar aqui pra começar a brigar. É, ué, que a gente, tipo, ela me empurrou, eu caí no chão, ela desceu o soco em cima de mim e eu comecei a bater nela também. Aí a gente ficava rolando na rua, né? Você sabe aquela cena de filme, assim, que você fica rolando um em cima do outro, assim, um batendo? Era essa cena, mais ou menos. E, cara, eu teve que aquele dia sair roxo, mas ela também saiu roxa. Eu não posso ter voltado machucada pra casa, mas ela também apanhou pra caramba, viu? Nossa. Apesar que eu era magrinha, não tinha muita força, né, na época. Hoje o meu braço é um pouquinho mais pesado, né, mas na época não tinha muita força pra bater, assim, mas esse foi um dos protagonismos, assim, que eu voltei ralada pra casa, por causa de briga, e com a melhor amiga. Eu só não lembro, eu só sei que, tipo, os vizinhos saíram pra fora e a gente brigando, aí veio uma outra amiga nossa lá tentar desfazer, e a gente não esgudava, ficava aquele cabelo enrolado, assim, no meio da mão, assim, ela catava o chinelo, depois a hora que a gente terminou, ela tacou o chinelo e jogou longe, na minha direção. Cara, eu fico vendo vocês brigando, desculpa, só um ponto, eu olho aqueles puxão de cabelo que vocês dão... E eu fico pensando assim, cara, se eu tomar um desse, eu desmaio, cara. E as minas tomam uns 20 puxão monstruoso, assim, no meio da briga. E é segunda-feira, vambora, tamo brigando. E eu falo, caralho. Minha irmã, na hora da raiva, do sangue no zóio, você não sente nada, você só quer bater. É, exato. Mesmo, né, cara? Adrenalina, cara, né? E cara, eu fico lembrando assim, cara, que merda eu fiz, cara. Eu fico dando soco na cara dos outros quando era mais nova. E o engraçado é que muita mulher fala, eu acho que todas as mulheres brigonas falam isso. Eu nunca falei porque eu não brigo, né? Sou uma pessoa muito legal. Aí, mas eu sempre escutava isso. Sempre escutava isso. Ah, eu vou pegar ela. Ela pode me bater, eu posso apanhar dela. Mas que ela vai sair com roxo, ela vai. Com tapa na cara, ela vai. Vou dar pelo menos um de hit point. É, exatamente. Aí, a minha irmã, tem a minha irmã do meio, que ela era a mais forte entre a gente, tanto que ela brincava com os meninos de bola na rua, então assim, ela era a mais fortinha, né, então quando tinha briga em casa não era fácil não, cara, que ela descia porrada mesmo, ela não queria saber. Agora, a minha irmã caçula, ela sempre foi mais difícil de lidar, exatamente, porque qualquer coisa ela encrencava, ela chorava e ela unhava a gente. Eu tenho, é que vocês não me conhecem, mas quando vocês tiverem a oportunidade de me conhecer, vocês vão ver que no meu braço tem ainda marca de unha dela. Caralho, eu pensei que tinha unha. Eu também, no meu braço tem a unha. Eu também tenho dela. Marca de unha aqui da minha irmã, eu tô olhando exatamente agora pra meu isso. Meu Deus, gente, onde vocês moravam? Filho. Ainda tem umas manchinhas brancas na minha pele, que você olha assim, de marca de unha dela mesmo. Eu não queria saber, ela descia. Eu te entendo muito, Vanessa. Nossa, high five. É nóis. Cara, a pior coisa, não tenha irmãs mulheres, velho, porque é sinistro. É bom e é ruim, né? É, quando rola barraco, é triste, é legal, cara, o conselho da Vanessa, né? Não tenha irmãs mulheres. Nossa, a gente tem um controle foda sobre isso, né? É. Vou dar uma simpatia. Mãe, eu vou querer irmão, mas eu quero um homem. Cara, como eu queria um irmão homem, cara, eu não teria passado por metade dos problemas. Ah, não. Mas você eu vou te falar, pensa, Vanessa, eu não muda tenho nada. Dois. Não muda nada. Eu tenho dois, você não ia não. E mulher, pelo menos, é de igual. Agora vá bater no seu irmão mais velho e maior que você. Tá louco, né? Eu e meu irmão do meio, a gente nunca se deu bem, velho. Era sempre treta, sempre. E ele tem 2 metros de altura, velho. E pesa mais 100 quilos. Caralho. Tá louco? Mas chegar a sair na mão e tal? Sim, lógico. E aí, como é que era? Conta aí. Só que eu tinha uma arma surpresa, né? Era só gritar, pai, e aí, eu sou a única mulher e a mais nova, meu pai não queria nem saber quem tava certo, quem tava errado. Meu irmão tomava o cacete já. Caralho. Meu pai já vinha de voadora. Moleque sentado lá do jornal, pai, daqui a pouco começava a apanhar, não sabia o que tava acontecendo, né? Exatamente. O chinelo voava, ninguém nem sabia de onde tinha vindo. Tipo, havaiana de pau, né, gente? É, Fui eu, não, pai. Mas era isso mesmo. E às vezes ele não tava fazendo nada. Eu fazia só pra mostrar a ele quem é que manda. Ele não tava fazendo nada e eu tava, pai, Maurício me bateu. Meu pai vinha de lá, dava uma surra nele. E eu tava olhando pra cara dele e dizendo, vem a sacana, brinque comigo, sacana. Me provoca pra você ver. É numa hora tá dessa que o cara marca uma emboscada na rua e você se ferra, meu. Mas minha mãe defendia ele, porque minha mãe sabia que eu também não prestava, né? Então, mãe sempre sabe. Mãe sabe de tudo, cara. Não tem como. Não adianta. Você, querido ouvinte, você que acha que engana sua mãe, você é um trouxa. Porque ela sabe tudo. Uhum. Ela finge que não sabe, mas você é muito trouxa achando que você engana sua mãe. Ninguém engana a mãe, cara. Ninguém. Ninguém, velho. E as crianças têm essa mania de querer enganar os pais, né? Porque, meu, tudo que você tá fazendo agora, eles já fizeram. Esses, como diz minha mãe, essa escola aí que você tá estudando, eu só ia pra merendar. Então, velho, não dá pra enganar. Mas na realidade, Febrini, pai você engana, porque homem já nasce trouxa. Mas não é que pai você engana, é que pai... Nasce trouxa e morre trouxa. É tipo assim, mas se você tenta enganar sua mãe, ela vai falar assim, pô, cara, você não tá me enganando, tá ligado? Isso aí que você tá fazendo manjo. Não adianta você dar um despertinho. O pai, ele finge que tá sendo enganado. Porque ele tá de saco cheio da vida, então ele fala assim, tá bom, é verdade, é isso mesmo, então tchau, dá licença. Não tem que defender não, homem é trouxa mesmo. Não tô defendendo, não. Entendeu? Gente, eu tô gostando da Tiziana, cara, ela tá fazendo muitos excelentes. Eu tô mentindo? Não, homem não tá, é trouxa, velho. Você não tá mentindo. A coisa mais fácil do mundo é você enganar um homem, velho. É a coisa mais fácil do mundo. Entendeu? Mulher só não engana homem porque não quer. Porque se quiser, engana. E vocês nem sabem que estão sendo enganados. Mas é esse o ponto que eu te falei. Não é que é fácil, é que o homem, cara, ele não tem saco. Tá ligado? Porque quando, principalmente briga de porrada. Quando tem briga de porrada, por que que acaba rápido, entre aspas, né? Lógico que tem exceções. Porque até pra brigar, mano, o homem não tem saco. O homem não tem paciência pra nada. O cara já vai, já dá logo uma porrada e acabou, já era, e o outro desmaia. É que na verdade os homens são mais diretos, né? Nessa questão, se você for ver, né? Eles são mais diretos, eles não gostam de ficar, tipo, às vezes a gente quer ficar explicando e dá a maior volta, vai pegar pelas beiradinhas. Não, o homem já é. Mas às vezes é bom, sabia, Vanessa, conversar? Eu já vi muita briga de menina não acontecer por conta de conversa. E o homem, geralmente, lógico que tinha aquele idiota que ficava com aquela mania de ficar empurrando o outro, não sei o que. Nossa, quando eu ia brigar, cara, o primeiro empurrão que o cara me desse, eu já voltava com a mão na cara dele. Porque até ele voltar o braço pra se defender, ele já tava no chão. Mas quando não tem conversa, é uma bosta, né? Mas mulher geralmente consegue, né? Conversar e matar a treta ali. Eu acho que é positivo, né? Eu sempre acho que brigar é negativo. Né? Eu geralmente alimento a treta falando. Você fala mais eu ainda. Eu não paro, né? A treta. Eu não converso pra parar a treta. Eu converso pra alimentar a treta. Ela dá taunt no oponente. Ela usa provocar. Exatamente. Mas é tipo isso, entendeu? Tanto que minha mãe fala, pô, você devia ter feito direito. Eu falei, eu? Advogada? Você tá louca? Eu ia morrer com um mês trabalhando. Um mês eu ia morrer. Ó o pau quebrando. Eita porra! Liga na baixa, vai! Eita porra! Pega! Essa parada de conversar nem sempre funciona. Eu digo isso porque uma vez quase quebraram o meu dedo, que a gente tava tentando conversar com uma pessoa que... A mãe de uma menina que passou provocando a minha irmã. E aí a minha irmã foi tirar satisfação com ela, foi só conversar, né, pra saber por que ela tava provocando ela, isso no meio da rua, da praça, sabe, da cidade pequena. E aí demorou um pouquinho, depois que conversou, a menina arregou, não falou nada, viu que poderia sobrar pra ela, a menina era cagona, sabe, provocava enquanto tava em cima da moto, porque na hora que desceu da moto, minha irmã foi pra cima dela, ela... vazou. E aí demora um pouquinho chegar ela e a mãe dela. E a mãe dela era barraqueira. A mãe dela chegou já querendo peitar pra cima da minha irmã. Minha irmã uma baixinha, sabe? E a mulher era altona. Mesmo assim, eu acho que minha irmã dava um ataque nela, porque minha irmã é o demônio mesmo. Enfim. E aí a mulher começou a discutir lá com a... Gostei. A mulher começou a... Sério. Baixinha, né, gente? Quando o pessoal cria aquele estereótipo em cima de baixinha... ser valente é realmente. Aí tava minha irmã e essa, a mãe dessa menina discutindo e tal, e aí eu, como sempre, eu fui tentar, sabe, apaziguar as coisas. Eu, gente, calma, a gente tá no meio da rua, a senhora devia dar o respeito pra sua idade, devia ser um exemplo pra gente. E aí, enquanto eu falava, gesticulava com a mão e consequentemente, apontava o dedo, né? Na hora que eu virei, eu apontando pra minha irmã e falando, né, pra pararem com isso. E aí, na hora que eu apontei o dedo pra mulher, a mulher pegou o meu... Isso eu era menor de idade, gente. A mulher pegou o meu dedo e virou o meu dedo pra baixo. Não aponta o dedo pra mim, sua vadiazinha. Caralho. E eu... Tá bom, moça, tá bom. Cara, isso é uma coisa muito comum. A série falando agora me lembrou, principalmente tempo de escola. Mãe de menina, né, de aluna menina ou de menina que tá brigando, ela sempre quer se meter na briga. Você não vê, tipo, uma briga de dois marmanjos e a mãe se metendo. Lógico que acontece, mas é raro, né? Mas as mães, elas sempre entram em briga de mulher. Que curioso isso, né, cara? Por que será? Será que é porque, tipo, a outra é mulher, então eu posso bater nela mesmo ela sendo criança? Não é, velho. Sabe o que é? Porque homem, pela sociedade ser machista... se ele recorrer à mãe, é pior, velho. É pior. Ele vai ser chamado de viado, filhinho da mamãe, tal e tal, e que não resolve as coisas sozinho. Por quê? Porque você exige do homem, na sociedade que a gente vive, uma determinada postura de que, como ele será o provedor da casa, teoricamente, então ele desde cedo tem que aprender sozinho a se virar. Sim, a resolver seus problemas, a resolver suas confusões sozinho. É, eu cresci mulher, ouvindo, Tici. Né? Eu cresci ouvindo assim, se você apanhar na rua e chegar aqui chorando, você apanha em casa também. Eu cresci ouvindo isso, verdade. Tá ligado? Meus irmãos também. É, e é foda, é um saco, né? Então. E tem até a parada assim de a mãe se impor quando é a filha também, sabe? Tipo, é a obrigação da mãe, se é sua filha brigando na escola, você tem que ir lá porque ela é sua filha. Minha mãe tinha muito isso. A minha irmã e eu, a gente não comentava sobre briga aqui em casa, já pra minha mãe não ir lá, porque minha mãe é uma baixinha arretada também, pernambucana, que chega na voadora. Então, a gente evitava. A minha mãe já falava ao contrário, se a gente desse trabalho, a gente apanhava em dobro em casa. E tinha isso também, porque minha mãe também falava, minha mãe ela era muito assim com os, minha mãe sempre foi muito assim com os quatro, sabe? Nós somos quatro, duas meninas e dois meninos. Então sempre teve essa igualdade entre a gente, sabe? Não importava se era homem ou se era mulher, não. A diferença é que a sociedade que igual a Tiziana falou, a sociedade que acabava pedindo isso das mães, sabe? De tipo, quando é sua filha, você tem que ir lá na escola e nem que você brigue com a mãe da menina também, já é outra briga de mulher, mas você tem que ir, agora o seu filho não. Mas a minha mãe não. Eu nunca vi isso da sociedade pedir isso da mãe, sabe? Se sua filha brigou, você tem que ir lá na escola brigar. Aqui sempre foi assim. Quando tinha briga de mulher na escola, a gente já sabia que no outro dia as duas mães iam estar lá. Pelo menos aqui sempre foi assim. Mas a minha mãe não. A minha mãe, se soubesse que brigou na escola, ela ia lá na escola, pedia pra dar castigo, batia aqui. Minha mãe nunca teve muito disso, não. Mas também, quando ela via que a gente tava certo, igual, não foi dentro da escola, foi assim na rua, a menina provocou, igual teve essa briga dessa mulher, minha mãe queria conversar com a mãe da menina. Mas a gente sabia que não ia ficar só na conversa, porque minha mãe tem um sangue quente, então... Sim. A minha mãe é tipo meu oposto, assim, velho. Minha mãe é uma pessoa centrada, minha mãe é uma pessoa tranquila, minha mãe é do diálogo, ela é pedagoga, né, então... Ela tem um psicólogo, ela é o negócio dela é o diálogo, ela nunca detesta a violência, entendeu? Minha mãe é... Uma vez eu briguei na 25 de março com a mulher, quase desci o cacete nela, porque ela empurrou minha mãe, e minha mãe não queria que eu batesse na mulher, eu falei, vou bater sim nessa filha da puta, pra ela saber que ela pode empurrar a mãe de novo, não. Oxi! Tá pensando o quê? Tá pensando que minha mãe é largada na vida? Não, vem cá, minha filha, venha pra fora da loja, que essa loja é muito pequena, vai limitar meu corpo. Eu já sempre fui muito de discutir, também eu sou o oposto da minha mãe, eu sempre fui muito de discutir, porque eu também sou formada em direito, né, então você já viu, é tenso, tá meio no sangue, assim, e eu sempre fui de discutir, enquanto a pessoa não tivesse um argumento decente pra me bater, eu tava discutindo minha mãe, ela já é mais tranquila também, ela já não gosta de ficar discutindo muito tempo, eu já não, deixar eu levo uma conversa horas até a pessoa cansar, cara, de brigar comigo no argumento, porque eu não desisto, cara. Caralho. Eu não vou embora. Eu tenho uma história de balada pra contar pra vocês, cara. Da minha prima. Eu tenho uma prima chamada Tuana. E ela é doidona, ela sempre foi da zoeira, assim, e tal. E minha prima, ela tinha uma namorada nessa época. E a gente foi pra uma balada. Aí tá a gente lá bebendo aquela parada e tal. Tuana lá com a mina dela, não sei o que, a gente trocando ideia. A mina ficou meio por fora porque ela era tipo de uns papos muito diferentes. A gente era a galera do rock, a Tuana também, porque é influenciada pelos primos, mas depois de um tempo começou a ouvir funk, essas paradas. E a mina dela gostava de funk, então não tinha muita sintonia. Mas tava trocando ideia e a mina tava lá perto. Aí vez ou outra ela falava alguma coisa. Daqui a pouco, meu irmão, cadê a mina da Tuana? Sumiu. E a Tuana, cadê, não sei o que, a gente não sei, não sei. Quando a gente olhou, a mina tava lá no meio, cara, dançando com outra mina. E eu olhei aquilo e achei normal, né? Falei, ah, tá dançando com outra mina. Só que eu não, tipo, na hora não matutei o contexto, né? Falei, porra, a minha prima vai ficar puta. Porque pra minha prima seria melhor ela tá dançando com um homem, né? Ela teria menos interesse no cara do que tá dançando com outra mina. A Tuana saiu no meio daquela porra, daquele salão, maluco. Dando ombrada pra todo lado. Ela saiu, maluco, igual o Coisa do Quarteto Fantástico, tá ligado? E ela foi. E minha prima tem o cabelo bem curtinho, assim, sabe? Os ombrinhos largos, velho. Ela é meio baixinha, assim, bem atarracada. E ela foi dando ombrada. Ela chegou, ela separou as duas com a mão. Enfiou a mão, assim, na altura do peito e separou as duas. E deu, tuf, na cara da mina. Não da namorada dela, da outra mina do salão. No canto direito, a gente só viu umas cabecinhas loiras levantando, que eram as amigas dessa menina. Gente! Eu falei, mas fudeu, porque a gente não vai poder bater nas meninas. Tuana se fosse já um até... homem, né, um amigo, você então... chegaria lá, um monte de homem, né, mas é mulher. E outra, o pior é a Tuana, porque, tipo, as loirinhas lá, as patricinhas, nós seguravam, mas pra segurar a Tuana seria foda. Porque era o Satanás. E a gente foi, maluco. Corremos pra cima. Até chegar lá, ela já tinha dado uma pá de porrada. Tomou uma unhada no olho, cara. Que, tipo, cortou a pálpebra dela no canto esquerdo, assim. De abrir, sabe? Abriu, assim, ó. Parecia um narizinho, assim, ó. E eu falei, cara, se pega no seu olho essa unha dessa mina aí, arranca seu olho fora, mano. Foi uma briga do caralho. A gente separou. E depois, ainda no rolê, a gente ficou no rolê, a Tuana conversou com a namorada dela e ficaram numa boa. E aí voltou lá, a menina pediu desculpa pra gente. Ai, desculpa pela ocasião, não sei o que. Eu falei, desculpa pela ocasião? Você quase arrumou um apocalipse aqui nessa porra. Mas beleza, né? Fica aí. E elas ficaram numa boa, cara. Eu nem lembrava dessa história, eu lembrei agora vocês falando aí. Ó o pau quebrando, pá, eita boa! Briga na marcha, pai! Eita porra! Pega! Nossa, e eu até lembrei de uma outra agora, envolvendo outras pessoas já mais velhas, sabe? A gente sempre teve proximidade com a família que a gente até hoje... Eu chamo a mãe das minhas amigas de tia, e minha mãe sempre foi muito próxima da filha mais velha dessa mulher e dessa mulher. A menina tinha, na época, uns 24, 25 anos e já era amiga da minha mãe, isso faz uns 6 anos atrás. E a gente tava na casa dessa mulher, tava lá tendo almoço de domingo, né, como a gente costuma fazer aqui, e ir pra algum lugar, se reunir todo mundo e ficar lá, só a família. E aí essa amiga da minha mãe, essa de 24 anos, ela tava namorando um carinha da cidade que tinha uma filha e uma ex-mulher. Essa ex-mulher dela apareceu lá. Esse é um tipo diferente de briga de mulher, que é aquele só na gritaria, sabe? Que é só o barraco. Mas um barraco bem perigoso, porque a gente tava dentro da casa... barraco bem perigoso, ele tá caindo. Presta atenção! Assim. A gente tava dentro da casa e começou a escutar uma mulher gritando o nome do cara, né? Vamos falar que é Adalberto. Ô, Adalberto, sai aqui fora! Com essa vagabunda, não sei o quê! E maior berrê. E ela pegou... Começou a pegar pedra e tacar dentro da casa. Tacar Nossa, pau dentro da casa. Bonito. A gente teve que fechar a porta porque tava entrando dentro da casa, mano. E foi muito, muito bizarro. E, tipo, a gente tava tranquila. Até o momento que a Teobalda, que tava de 24 anos, decidiu sair lá pra rua. Porque ela falou que não se esconde de treta, de briga. E aí ela saiu lá pra rua e aí ficou, tipo, 1 quilômetro de distância as duas, sabe? E gritando e berrando no meio da rua. Elas não estavam se estapeando, estavam jogando madeira uma na outra. Caralho, cara. Isso não é só barraco, não. Isso é treta mesmo, caralho. Mano, era bizarro. Elas não chegaram a se socar, sabe? Mas foi bizarro. Nossa, eu lembro que meu irmão levou uma paulada no joelho. Foi muito louco. Só sei que todo mundo foi parar na delegacia esse dia. Ai, caralho, isso é muito bom. Caraca, tem gente que passa história muito pior que a minha, velho. Rapaz, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Você ser baiana e nascida e criada em Salvador, onde tem um carnaval do jeito que tem, é impossível. É. Você nunca ter brigado na sua vida, velho. É impossível, cara. Eu não conheço uma pessoa que nunca brigou em Salvador. Você, praticamente, quando você sai no carnaval, você é obrigado a dar porrada em alguém, entendeu? Ô, louco. Assim, caralho! Você é praticamente... Passos para ter um bom carnaval em Salvador, primeiro. Faça aulas de boxe. Faça aulas de boxe. Não, mas é sério. Até entrei numa discussão esses dias no Facebook, porque, assim, a minha esposa botou falando que o carnaval de Salvador não é essa maravilha toda que as pessoas ficam imaginando, porque a televisão só mostra as partes boas do carnaval. Sim. Elas cortam as partes ruins, entendeu? Uhum. E a gente que é de lá, e que sai tanto... Já saí em bloco, já fiquei em camarote, já saí na pipoca, já fiz de tudo, entendeu? Então, a gente vê as coisas, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é mega violento, a gente sabe que mulheres são abusadas, a torto e a direito, entendeu? Que não tem essa onda de bonitinha de que, ai, ninguém é de ninguém. Não, meu filho, eu sou minha. Sim. Ninguém é de ninguém, então dê seu cu aí pra quem você quiser, entendeu? É, deixa velho. O meu aqui, depois né? edita e bota um pi. É, bota um pi aí não, na edição. Pi não, aqui mas, não, aqui não sei caralho. Mas é sério, porque o cara vira pra você e fala, ai, vinha me dar um beijo porque ninguém é de ninguém. Ah, é esse negão que ele comer, então. É, então. Ninguém é de ninguém, aqui pô. Aqui onde eu moro, Baianeta, aqui tem o Carnaval de Santana de Parnaíba. Aqui é São Paulo, então nem se compara com Bahia e tal. Mas o carnaval daqui é gigante e tal. E os caras têm uma mania desgraçada, que é de puxar a mina pelo braço, sabe? Puta, a mina tá dando, o cara puxa, né, pelo braço e dá um beijo. E aí, às vezes a mina beija, às vezes a mina não beija, não sei o quê. Uma vez que eu tava andando, a gente vai andando assim, né, vai andando, fica... Carnaval é isso, é ficar andando igual uns idiotas ouvindo música e bebendo cerveja. Fiquei andando lá com os amigos, passamos por um casalzinho desse daí, cara. A mina passou... O cara puxou e a mina deu aquele giro. Só que ela deu um giro dando tapa já, né? Então ela pegou um empuxo, girou, maluco, igual um planeta. Sabe o satélite quando você manda dar a volta na lua pra depois voltar? Ela girou com a mão assim e ela já veio, mas deu na cara dele. Não sei se pegou de mau jeito, pegou na fonte, assim, alguma coisa. E ele caiu duro na calçada, assim, ó. Tum! Caralho! Maluco! A mina saiu Proxa. Andando, tipo, deu uma cuspida no chão, tá ligado? Saiu andando, eu falei, toma, ai, otário! Já teve um cara que tomou na cara também, uma vez eu tava, mas eu era nova também, eu tinha meus 15, 17 anos, né? Vou fazer 31, tava com 17 idade, mais ou menos. Há um tempo atrás, né? Semana passada, com 17. Então, eu tava andando na rua e, tipo, tava de boa, cara. Era um dia normal que eu tava andando na rua, assim, aleatório. Eu tava ali, tipo, eu não sei, eu tinha que ir pra algum lugar. Andando igual Homem-Aranha, tipo, um toda felizinha. Tá. É, eu tava de boa e tal. Aí tinha um cara atrás de mim, só que eu também não ando correndo. E era de dia, né? E eu tava passando em frente a um... Sabe aqueles muros que tem, tipo, chapiscado, assim, que tem aquelas pedrinhas, tipo, que se você bate, você machuca, então. Sim. Aí eu tava passando e o cara atrás de mim. Ele me jogou na parede, esse cara. Caralho! Ele me jogou na parede. Mas do jeito que ele veio, eu virei e assim, eu me machuquei. Eu tenho a marca até hoje nas minhas costas por causa disso. Oxente, que eu machuquei, rapaz, na parede. Ele, do jeito que ele foi, eu peguei a cara dele e virei na cara do muro, assim, ó. Nossa! Ele correu. Acho que ele tem a marca, véio, até hoje na cara também. É, então, ele saiu do lado e eu saí correndo do outro, né? Eu cheguei em casa, ai, eu tô machucada. Nossa, mas foi mó tenso, mas olha, eu virei, pelo menos eu bati bonito. Eu falei, eu posso ter saído machucada, mas ele saiu pior, porque foi na cara. É. Voltando pro negócio do carnaval, um desses momentos que aconteceu, que na televisão não mostra. Uhum. Eu saí uma vez com duas primas, uma da minha idade e a irmã dela, que era, acho que era uns 2 anos mais nova. Saímos nós três no bloco. E minhas duas primas sempre foram assim, mais, né? Eu sempre fui tomboy. Sempre fui tomboy, né? Eu era moleque mesmo de subir em árvore, jogar bola com os moleques na rua, de lascar meu pé no porque jogava bola de calça no dedo, entendeu? Arrancava o tampão ralada, do dedão, né? É, arrancava debaixo do pé, assim, sabe? Aquela partezinha mais fofinha. Uhum, debaixo do pé. Aquela esfirra, né? Era uma miséria, era uma miséria. miséria. Até hoje, pra você ver, eu tomei uma queda visitando um museu no carnaval, que tô com os dois joelhos ralados, aí cortei o meu pulso no vidro da porta que eu fui me apoiar. Nossa. Então assim, eu sou toda lascada, velho. Toda lascada. Aí... eu sempre fui mais tomboy e elas sempre foram mais assim, menininha e tal. A minha prima chama isso de lady. Quando a minha amiga ela fala, é uma lady. Tipo isso. Aí a gente saiu nesse bloco aí, que eu nem me lembro mais que bloco foi. Mas a gente saiu. Uns caras, acho que eram uns 4 ou 5, pegaram minha prima, que era da minha idade, né? Fizeram uma roda e prenderam ela no meio. E não deixaram ela sair enquanto ela não beijasse um deles lá. Rapaz, eu tô andando com a outra, quando eu olho, cadê sua irmã? Que eu vejo, ela tá no meio da roda, assim, tentando sair daquela roda. Isso aí, a televisão não mostra. Mas isso acontece o tempo inteiro no Carnaval de Salvador, entendeu? O tempo todo. Sim. Então, assim, aí, quando eu olhei, ela tava lá tentando sair e não conseguia. O meu primeiro instinto foi, eu tenho que tirar minha prima dali, eu não vou deixar minha prima beijar um cara que ela não quer. Se ela quisesse, ela já tinha beijado. Tô até imaginando a cena da Tiziana chegando. Então, se ela quisesse beijar ele, não ia precisar fechar uma roda. O cara ia chamar ela, ela ia aceitar, ia beijar ele ali e tal, e beleza, a vida que segue, entendeu? Mas ela não queria. E aí eles fizeram isso. Eu só sei que eu peguei, fechei a mão e dei um soco no primeiro que tava na frente. Pá! Eita. Na hora que eu dei um soco, todos eles tomaram um susto e abriram pra olhar. Eita. Na hora que eles abriram, eu peguei o braço dela. Carnaval, milhares de pessoas na rua. Milhões, né? Eu peguei o braço dela, peguei o braço da outra, falei, corre! E ó... Sempre nas canelas, velho. Na hora que tu falou que fechou a mão, eu pensei que tu saiu na rodinha, sabe? Esmurrando a cara de todos e rodando entre. Tipo o Zangief, né? Sai rodando na cara dos peixes. Né? Não. Eu dei um pilão, né? Na época, eu nunca tinha feito nenhuma arte marcial, nunca tinha feito luta, nunca tinha feito nada. Então, eu não sabia muito bem como fazer. Por isso que eu dei um soco, assim, só pra assustar e o cara soltar ela. E eu consegui pegar e correr, entendeu? Porque se eu soubesse realmente bater, como, por exemplo, hoje eu sei bater, porque eu fiz 2 anos de taekwondo, fiz boxe. Então, hoje eu sei bater. Se fosse hoje, os 5 estavam na merda, velho. Porque eu só ia parar quando os 5 estivessem no chão, velho. Caraca! Porque eu acho isso é um absurdo, isso é assédio, entendeu? Total. Isso pode ser caracterizado, inclusive, como estupro, cara. E tem nego que acha bonitinho, entendeu? Eles gostam de fazer isso, né? Por isso que até hoje existe isso, porque eles acham que isso é diversão. E o problema, cara, é que é no Brasil inteiro, né? O problema é que esse tipo de coisa é no Brasil inteiro, mano. A gente tá falando do carnaval de lá, mas é em todo lugar, porque... Você vai contando as histórias, eu vou reconhecendo aqui em Santana, sabe? E você vai vendo e você fala, cara, tem tipo uma mania, né? Da galera achar que no carnaval pegar a mulher é isso aí, né? A própria expressão pegar a mulher... Não, nem só carnaval. Né? Nem só carnaval, sabe, Febrino? Em qualquer festa, o cara chega, acha que pode puxar a mulher pelo braço e tacar um beijão nela que tá tudo bem. Sim, é que carnaval eu acho que é mais bagunça, sabe? Não sei. Ah, claro. É igual a Tiziana falou, né? Eu não sou de ninguém, ninguém é de ninguém, então, mas não é bagunçado assim, não. Até porque você não... É assim, eu não frequento carnaval, eu sou mais caseira, eu prefiro ficar vendo série, enfim, em casa, né? Depois que inventaram a Netflix. É foco da Netflix. Pior inimigo do carnaval é a Netflix. Então, eu prefiro na minha Netflix aqui. No máximo, eu vou... Pra vocês terem uma ideia, o máximo evento que eu saio, assim, eu vou pra PGS e volto pra casa, entendeu? É o que eu faço. Mas, assim, cara, é uma falta de respeito tão grande. Você, às vezes, o pessoal maqueia muito essa situação, né? Você não... O pessoal acha que é legal, que é bonitinho, mas, tipo, no carnaval, principalmente, aumenta, tipo, absurdamente. Eu acho que dá uns 90% de agressão contra a mulher. Isso é quase um absurdo. Porque o pessoal acha que, ah, é carnaval, eu vou fazer o que quiser. Vou passar vou passar meu periquito onde todo mundo e, meu, é um absurdo isso. Os caras não têm um pingo de respeito com quem tá do lado deles. Isso aí é falta de humanidade um pouco, né? Não tem. Agora o que eu acho engraçado é aquilo que eu falei, sabe? Ninguém é de ninguém na hora dele pegar a menina. Agora na hora do negão pegar ele por trás, aí não, o que é isso? Falta de respeito, né? Então assim, pra mim... Ninguém é de ninguém no carnaval, beleza, porque eu não encosto na rua. Então quem quiser ir, que vá. Agora, ninguém é de ninguém, 100%, meu. Se o negão quiser lhe pegar, você vai ter que dar, velho. Porque então, ninguém é de ninguém. Lógico, né? Não serve acabou só falar, na hora, né, que você quer, né? Uhum. Exatamente. Então, acabou, né, de falar que ninguém... É, então, a pessoa acabou de falar, ah, ninguém é de ninguém. Então, você não é de ninguém. Então, olha lá o negão lá te esperando. Olha lá aquele negão lá de 3 metros de altura e 4 de profundidade, exatamente, ali, ó. Balançando aquele cara do WhatsApp lá, o negão da rola gigante lá, né? Com a toalhinha no pescoço. Ó, o pau quebrando, pai! Eita porra! Liga na marcha, pai! Eita porra! Pega! É a partir desses eventos, e assim, não é só no carnaval, mas você vê, como a Sally falou aí, nas festas, você vê como que a mulher, ela é desprezada nesse nível, entendeu? Que às vezes, durante o ano, você não percebe, mas nesses eventos você percebe o quanto que ela é desvalorizada, entendeu? Nesse sentido. Sim, porque todo mundo acha que pode chegar perto, ah, é carnaval, eu posso fazer o que eu quiser, vou encostar em todo mundo. E aí a mulher é o alvo. Mas entendeu? É por então... isso, cara, que Deus criou o homem e colocou o saco do lado de fora. Pra quando tiver situações dessa. Porque eu lembro até hoje, na escola, tinha uma menina que o nome dela é Juliana, uma amigona minha, a gente conversa até hoje, ela mora aqui em Colinas. Na escola veio um cara agarrar ela desse jeito aí do carnaval também. Só que ele fez o quê? Ele segurou ela nos dois braços, assim, né? Encostou na parede, no corredor, e ficou com as pernas abertas na frente dela. Nossa, tipo, que trouxa. Nossa, maluco. Mas foi no meio dos ovos. Cara, ele tomou uma ajoelhada e, tipo, eu e mais 3 amigos caímos no chão juntos, só de olhar. Nossa, porque... até eu senti. Nossa, foi muito plástico, agora, sabe? Ela subiu com aquele joelhão, cara, e ela tinha umas pernonas fortes de jogar vôlei, aí pegou no meio certinho, eu senti a bola na minha garganta subindo junto, sabe? Eu falei, caralho, meu Deus. É capaz do cara não ter filho mais, nunca mais na minha vida. Nossa, maluco, ele caiu de lado, igual uma árvore, quando você corta, assim, sabe? Nossa. Madeira. Ficou tipo dentro do feto da mãe dele, sabe? Encolhidinho. Dentro do feto não, né, caralho? Feto, espero que ele venha. Da barriga, puta que pariu. Foi maravilhoso agora. Ele virou um feto. Ele virou um feto. Ele era feto do feto. É. Mas assim, eu espero que ele tenha aprendido, né? E nunca mais tenha feito isso com ninguém. Porque às vezes, é exatamente isso que eu ia falar. Às vezes o cara apanha, mas continua fazendo. Entendeu? Até porque a sociedade exige isso dele. Sim. Né? É, exatamente. A sociedade exige que o homem seja desse jeito, sim, entendeu? Então o cara apanha, fica estéril, apanha os ovos, fica lá caído, doído, dolorido um mês, entendeu? Aí quando se recupera, vai lá fazer de novo, porque todo mundo, sim, bota pressão nele, porque ele tem que ser o gostosão que pega a mulher. Eu não sei de onde que surgiu também, Tiziana, essa teoria de que toda mulher gosta do homem, tipo o homem das cavernas, sabe? Que chega desse jeito, já impondo o que quer. Nossa, e eu não lembro de eu ter dito isso algum dia quando eu tava desse tipo de homem. Rapaz, eu não gosto nem de homem, né, rei? Então, pra mim, melhor resposta. Sabe aquelas pesquisas eleitoral que fazem? Que, olha, não sei quanto cento vai votar no partido X. Mas não me lembro de alguém ter perguntado isso pra mim. É a mesma coisa que eu falo. Mas não lembro de alguém ter perguntado isso pra mim. Mas, meninas, olha só. Olha só como isso é preocupante. Quando saiu 50 Tons de Cinza, todo mundo ficava sonhando com o Christian Grey, velho. É um cara que abusa da mulher, que trata a mulher como objeto, assina contrato pra mulher se relacionar com ele. Mano, e todo mundo queria. Objetificando a mulher. E todo mundo queria. Mas se você vê, aqui em São Paulo, na época que lançou o livro, eu entrava no metrô pra ir trabalhar e 15 entre 10 mulheres estavam lendo essa merda. Sim. Nossa, que absurdo, até gente. Eu então, li assim, essa porra, porque tava fofá, falei, deixa eu ler essa merda. Não, é eu li também. É, eu também li. Pra poder, mas só pra poder criticar. Exatamente. Mas assim, e todas elas sonhando. Eu chegava no serviço, inclusive uma menina que me emprestou o livro pra ler. E aí os outros dois, ela não tinha, eu baixei o PDF. Baixei mesmo, porque eu não vou dar dinheiro pra essa mulher. Então, mulher, gente... Ó, meninas, pior que ó do que as pessoas sonharem com o Christian Grey é você descobrir que foi uma mulher que escreveu essa merda desse livro. Uma mulher escreveu um livro que objetifica a mulher e torna a mulher um lixo, um objeto, algo que ele compra e que ele manda e que ele desmanda e que ele trata como ele quiser. Uma mulher escreveu esse livro, uma mulher. Se fosse um homem, você ia falar assim, ok, né, essa é a visão do machista do mundo, ok, com isso a vida inteira. Mas foi uma mulher que escreveu. E sabe o que é pior, o Baianeta? Que o pessoal fala tanto que o mundo tá mudando e não sei o quê, e tá tudo melhorando e não sei o quê. Fizeram até filme disso, mano. E tão fazendo o segundo filme, vão fazer o terceiro filme, vão continuar fazendo filme sobre isso. Opa! É, mas uma coisa que eu tenho que colocar, você é advogado do diabo. Eu acho que o mundo tá mudando sim, cara. Não é por causa de uma idiota não, dessa que escreve um livro desse que o mundo não tá mudando. Tá mudando e não, tá graças mudando, a Deus. Graças a Deus, né? Infelizmente, graças a Deus, também tá mudando. Uhum, pode falar, Tiz. As coisas boas estão vindo à tona, as discussões saudáveis estão rolando, mas ao mesmo tempo, um lado muito negro da humanidade tá vindo à tona também. Sim, sim. Entendeu? Mas hoje mesmo... Na verdade, Tiziana, eu acho que não é nenhum lado negro que tá vindo à tona, mas é a sociedade que tá abrindo os olhos, sabe? Tá vendo que já existia. É, a máscara tá caindo, na realidade, né? O que tá acontecendo é o seguinte, antes você tinha a predominância de uma certa classe, entendeu? Então, às vezes, essas pessoas que têm esses pensamentos, como a mulher, por exemplo, tô dando um exemplo, a mulher dos 50 tons de cinza, que escreveu, se ela gosta daquela forma, não sei, eu não tenho nada a ver com que ela, se ela gosta daquilo, não, mas eu não aceitaria, mas enfim, você tinha essa situação. Só que as pessoas que concordam com isso, exatamente pela maioria ser desse jeito, ninguém falava nada, entendeu? Aí começou a aparecer pessoas diferentes. Então, esse lado aí que já estava predominante, eles começaram a reagir contra isso, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje, uma das coisas que acontece hoje é o conflito desses dois interesses, entendeu? Porque um não escuta o outro, um não quer saber do que o outro pensa e um quer que o lado dele permaneça, então não tem um diálogo, não existe uma conversa dos dois e vai ficar assim, a tendência às vezes é até piorar, porque enquanto as pessoas não criarem consciência de que determinadas atitudes estão erradas, a gente vai continuar nesse conflito, entendeu? E essa mina ter escrito isso pode ter sido um reflexo também do que ela vive, né? Porque também. Foda a gente ficar condenando ela e tal. Eu entendo o que ela quis fazer ali na literatura. Que ela quis, tipo, fazer aquela parada bizarra, mas ao mesmo tempo fazer com que o cara fosse perfeito, né? Porque no livro você vê, o cara, ele é lindo, ele tem dinheiro, ele... Tipo, ninguém gagueja, ninguém erra, ninguém tropeça, ninguém espirra, né? É aquele tipo de livro bem... que você compra na banca, que tem um pirata na capa. Só que ao mesmo tempo tem toda essa parte que incomoda muita gente, né? Então eu fico pensando aqui, como literatura. Talvez é importante como literatura, talvez sim para algumas pessoas, mas o que eu acho zoado dela ter feito isso foi essa ênfase que vocês falaram, que às vezes no final do filme, o cara, ele era mais, tipo, ele tinha mais personalidade do que a mina. E a porra do livro é sobre a mina. O cara é o coadjuvante, tá ligado? Só que no final o cara teve tanta atenção pra ele que a mina virou uma bonequinha inflável, né? Isso que é zoado, né? Exatamente, mas ela vira isso mesmo. Inclusive, isso que você falou, que o livro é sobre a mina, que ela lançou um que é sobre ele. É então, o mesmo 50 tons de cinza, só que do ponto de vista do cara. Porque o primeiro era pra ser sobre a mulher. E acabou não sendo. E assim, eu acho esse livro extremamente importante na literatura, por quê? Porque ele tem que, a partir do momento que ele abre discussão sobre coisas que não são aceitáveis, entendeu? Então ele pode ser usado como um instrumento do tipo, olha gente, tá vendo isso aqui? Isso daqui não é saudável, essa relação não é uma relação saudável. Isso daqui não é o que você tem que almejar pra sua vida, entendeu? Você não quer ser uma Anastácia, entendeu? A questão não é nem tipo a pessoa ou a mulher gostar de sadomasoquismo, ou sei lá, a pessoa gostar disso, sabe? O problema foi exatamente a objetificação, com toda a parada de ter um contrato, ela ter que seguir regras pra transar com o cara, e isso é bizarro demais, sabe? A mulher que deseja isso pra vida dela, olha, me desculpa, mas você tem que pensar um pouquinho sobre o que você gosta, né? Porque na verdade, é muito bizarro. Tem que se tratar. A mulher, quando ela observa essa situação e ela concorda com tudo aquilo, na verdade, ela tá aceitando o próprio destino dela, é o que ela quer, entendeu? E realmente precisa de tratamento essas coisas, porque a mulher, a ponto de aceitar não é normal, que ela, né? seja objetificada dessa forma, é um pouquinho complicado, porque aquilo no futuro, ela pode hoje achar isso legal, mas no futuro, lá na frente, ela vai ter sérios danos psicológicos, entendeu? Hoje pode parecer tudo bonitinho. Ou às vezes ela já até tem, né? Sei lá, a gente pode pensar que toda uma história de vida, de infância dela... acabou gerando, sei lá, esse gosto, não sei nem que palavra usar, mas não acabou é nem gerando gosto, gente, isso. Ela é insegurança, entendeu? Ela é insegura com quem ela é, o que é que ela tem, ela não sabe que quem ela é. Vocês estão julgando demais, eu acho, minha opinião. Eu acho que vocês estão batendo... esse bagulho de BDSM, essa porra desse tipo, sei lá como é que chama isso, uma sexualidade aí, uma tara, uma nesga pelo tipo de sexo específico, eu não vejo nada como uma doença que precisa ser tratada, como vocês estão colocando, sabe? Não, mas sabe? Isso não é mesmo. Não, não, isso não é. Exatamente o que a gente falou. Isso daí não tem problema. Mas isso calma aí, calma aí. Vamos lá então, respira. Primeira coisa que vocês falam, o negócio do contrato. Esse negócio de contrato é típico desse tipo de coisa, dessa sexualidade, dessa tara. Sempre teve não, esse tipo de contrato. Não, mas presta atenção, Febrini. Febrine, ela era uma menina inexperiente, virgem. Tudo bem que virgem com aquela idade já é difícil de acreditar, né? Só no livro mesmo. Oh, mas... oh, eu tô aqui! Mas é, oxe, como assim? Eu não sou um personagem de livro. Não, mas peraí, quantos anos você tem, fia? 23. Anastácia? Sério, tá guardando. Olha, meu respeito. Tá, amiga? Amiga, você não sabe o que você tá perdendo. Você tá na porta da Disneyland e não entra, amiga. Você tem que entrar, amiga. Não, na mesma forma que pessoas gostam muito de sexo, eu não tenho obrigação de fazer sexo. Não, eu acho que você não tem obrigação, mas eu vou lhe dizer um negócio. Depois que você fizer, você não vai querer outra coisa na sua vida, não. Não é, mas... Mas assim... A Cel tá só olhando aquele brinquedo de longe, mas quando você andar... Tirando a Cel que saiu de mim. Mas assim, ela é virgem, ou seja, ela é inexperiente, ou seja, ele tem uma responsabilidade em relação a isso. Porque, mas calma aí, porque, desculpa te interromper. Será que não é colocar demais nos ombros da pessoa isso? Se ele fosse virgem e a mina gostasse de BDSM e a situação fosse inversa, eu também acho que colocar em cima dela a responsabilidade, eu também acho que é muito pesado. Acho que é muito pesado. Cara, porque a Sally falou assim, ai, não é normal. Eu acho totalmente normal. Quem é a gente pra dizer o que é normal? A gente tem um programa no ACC inteiro. Então, mas eu acho a que... gente utiliza pra normal pra... Sei lá, eu utilizei e depois eu me arrependi de utilizar. Mas o fato é, Febrine, é que a gente tá falando de um livro onde a menina fazia tudo aquilo, ela não gostava daquilo, pelo que o livro mostrou. Ela fazia aquilo simplesmente porque ele queria. Então, esse é o problema, sabe? Essa é a parte da objetificação. Eu entendo, eu também condenei aqui, eu já falei que eu condenei. Eu só tô achando que vocês estão batendo muito o martelo em relação a essa coisa sexual, entendeu? De que, pô, isso tem que, se você gosta disso... Ó, peraí, vocês falam assim, se você gosta disso, você tem que se tratar. Eu não acho. Mas eu não acho é da que... parte sexual, Fabrício. Não é da parte... Não, não é, da... É do relacionamento com o indivíduo que ela tem com ele. Exato. A gente tá falando da objetificação da mulher. Entendeu? Não, ah, sim. Será que tem É porque, do jeito que vocês estavam falando, muito ouvinte que também deve ter pensado isso. Falou assim, pô, mas não. Parecia que vocês estavam falando... Se você não, gosta gente, desse tipo de parada, tá ligado? É isso que eu falei no começo. Gente, eu não tô falando de pessoas que gostam de sadomasoquismo. Eu tô falando da objetificação. Eu deixei bem claro. Mas o contrato então, não tem nada a ver com a objetificação, isso. Entendeu? Por isso que eu resolvi intervir. Sabe por que tem? Naquele caso, sim. Porque ele determina com quem ela fala, que roupa que ela veste, o que ela come, que horas ela dorme. Mas isso faz parte desse tipo de sexo aí. Não sei como é que eu chamo. Se é um tipo de sexo. Gente, como assim você faz vai determinar parte, com quem faz eu parte, falo? Existem casas, com quem eu falo? Existem casas de BDSM, Baianeta, onde a pessoa vai e ela só fala com quem tá no contrato daquele domínio. Dominador, entre aspas, que é o nome que chama mas o dominador. Isso aí, meu querido, ó, você dentro da casa é uma coisa, mas na minha vida pessoal, mas fora existe, da casa? Mas existe. Não, nesse, mas tá nesse errado tipo... isso aí, cara. É isso que eu tô falando. Então a gente tá batendo gosto, muito né? martelo. Não, nesse caso aí. Tá errado isso aí. Esse bagulho do. Não. Pra resumir, né? Pra gente não ficar aqui até tá amanhã falando disso e voltar pra falar de briga. Pra resumir, é o seguinte: essa parada de a mulher ser objetificada é uma bosta em qualquer mídia, em qualquer lugar e etc. Mas esse tipo de prática sexual é muito normal no planeta Terra inteiro. Então é muito complicado a gente falar sobre isso. Dá pra gente fazer um programa no ACC depois só sobre sexualidade. E a gente traz esse monte de coisa e é legal discutir. Dá mas é, pra bater o martelo aqui sobre isso, eu acho foda. Então vamos voltar pra porradaria. É porque a gente já tava quase se batendo aqui. Adoro. Mas é um reflexo, sabe? Isso que muito ouvinte deve estar se perguntando, pô, mas não era sobre briga e do nada virou um debate mais filosófico. Isso é um reflexo, cara, da sociedade, tá ligado? É impossível a gente começar a tratar de temas como carnaval, né? Quando a gente começou a falar de brigas no carnaval e etc., sem entrar nesse tipo de coisa, principalmente com as meninas aqui presentes. Isso é um reflexo foda da sociedade, pra você ver como que o bagulho tem que mudar. É aquele negócio da mulher. A mulher não consegue andar à noite sem se sentir medo, né? De aparecer algum cara e fazer alguma coisa. Rapaz, isso é verdade. É bizarro, mas, tipo, você pensar, pô, mas será que... sei lá, ela não tá exagerando? Não, é um reflexo. Pode não ter ninguém, pode ter uma latinha no meio da rua. Exato. Ela vai andar com medo porque é um reflexo da sociedade. Ela anda fazendo 380 com a cabeça pra saber se não tem ninguém tipo por coruja, perto. Né? Tem que... É, mano, é bizarro. Isso é foda, porque né? Porque qualquer... pode surgir um cara do nada, velho, de trás de um poste. E se você não tiver atenta, você tá na merda, velho. Você ser mulher, você viver 24 horas com medo. Não sabe. É verdade. E fisicamente, né, a gente tem desvantagem, querendo ou não. Ó, o pau quebrando. Eita, porra! Liga na baixa, vai! Eita, porra! Pega! Cara, entrei na sala uma vez, aquelas, como é que chama? Hoje em dia, não sei, sala de vídeo, né? Não sei se tem hoje em dia, se é tudo no computador. Na minha época tinha a sala de vídeo, né? Tinha as cadeirinhas lá e aí entrava uma puta de uma geringonça com a televisão em cima, com rodinha. Era uma torre enorme, preta, assim, né? Com a televisão, nossa, velho. Cheio de videocassete, o caralho, né? O nego botava a fita lá. A gente tava vendo um filme, eu lembro até hoje, era um filme que falava sobre drogas. Eu não lembro o nome do filme, acho que era inverno, outono, primavera, um negócio assim. Tinha a ver com a estação do ano, assim. E aí começava no, sei lá, primavera, que era os caras começando a usar a droga. Verão, que era todo mundo na festa. Aí depois no meio do filme, outono, que né, nego, opa, começou a ficar meio ruim, acabou o dinheiro, tamo morando na rua. E no final era inverno, quando a galera tava na merda mesmo. O cara, o braço dele inflamou de tanto tomar droga, ele perdeu o braço. Pra mostrar que a droga não é legal pras crianças, né? Só que no meio do filme, tinha uma cena de sexo explícita foda, assim, tá ligado? Tipo, nível ninfomaníaca. Logo em escola. Na escola. Uma das nossas professoras, cara, essa história é de briga de professora, maluco. Ai, uma da hora. Caramba. Outro nível. Outro nível, né? Uma das nossas professoras era mó liberal, assim, tipo, mano, é isso aí, é nóis, libera maconha, tamo junto. E a outra era uma que exigia... E tava as duas na sala. Quando começou a cena de sexo, a professora liberal, ela falou assim, gente, essa é uma cena pesada de um filme, mas é interessante pra vocês entenderem o contexto geral, não sei o que, não sei o que, e deu play. A outra professora, depois que ela colocou o controle no chão, pegou o controle e passou a cena pra frente. E aí a primeira pensou assim, porra, ela vai me desmoralizar, né? Na frente dos meus alunos, acabei de falar um negócio importante, ela pula. E aí ela foi, pegou o controle e voltou. E elas foram pra frente e pra trás umas duas vezes, assim. Até que uma simplesmente levantou e empurrou a outra da cadeira. Empurrou assim pro lado, sabe? De ladinho. A professora caiu no chão, cara. De ladinho. Tipo, incrédula. Com os olhos bugalhados, assim. Aí a gente foi lá, né? Que não pode ser! Nossa, a gente ajudou a mulher a levantar, né? Senhora, duas senhoras, umas puta velhas de 50 anos, sei lá. Levantando a mulher, cara. E quando ela se pôs de pé, essa que era mais de boinha, a gente pensou, porra, a mina é uma lord, uma lady, né? Inglesa. Caralho, maluco. Ela partiu pra cima da outra com as mãos no pescoço, segurou, derrubou em cima das carteiras. Começou uma bagunça, só que foi muito rápido, bem. Tipo, 5 segundos já apareceu o supervisor na porta. Porque a sala de vídeo ficava na frente da diretoria, lá embaixo, né? Aqui no Anacleto. Apareceu e viu as mulheres lá se pegando. E a gente, aluno, tava incrédulo, cara. As meninas ficou tipo, what the fuck? Sabe, mãozinha na boca, assim, ó. Tipo, mano, é surreal o que tá acontecendo. E as meninas puxando o cabelo, xingando, falando palavrão e o caralho. E o filme rolando lá, nego gemendo lá. Ai, o caralho. E elas brigando. O supervisor, maluco, tentando separar as minas, saiu totalmente arranhado. Totalmente a cara do maluco. Tudo fudido, assim, sabe? Daqui a pouco, morreu a treta, a gente... saiu da sala, teve aquela famosa aula vaga, ficamos lá no pátio. Na hora de ir embora, tá lá na saída da escola um carro da PM, as duas professoras tudo cagada, e o maluco todo rasgado, sentado lá dentro do carro. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai levar a pior, porque eu não sei o que elas contaram pra ele ali, só tem que o cara, o zelador, tava dentro do carro da polícia. E as duas estavam lá de fora. Gente! E eu fiquei, mano, o que será que aconteceu? E todo mundo foi em choque, né? Mas não deu nada, não. Ele só foi pro hospital. No outro dia, ele tava de volta lá. E as duas professoras foram expulsas, né, cara? Porque, porra, uma situação... Lógico, né? Não tem o que fazer, né? Lógico, é... não tem outra atitude pra se tomar, tem que ir berrando. Nossa, cara, mas foi um evento, brigando. Foi um evento o ano inteiro. Tipo, não tinha Facebook, mas foi um evento. Todo mundo sabe, puta, era o tempo inteiro. Quando alguém começava a discutir, ô, não vai dar uma de postura física aí, hein, as professoras, não sei o que, sabe, aquela zoeira. Mas, cara, o ano inteiro, né, falando disso, até hoje tem alguns amigos que ainda lembram. Nossa, cara, muito bom. Vou contar uma da minha irmã que já explica um pouco a minha entrada, né, porque minha irmã e eu, a gente brigava muito, tipo, começava com uma discussãozinha, tipo... alfinetada, sabe, uma tava do lado do sofá e a outra tava no outro lado do sofá, e aí começava aquela coisa e esquentando, quando via, mano, a gente já tava um agarrado no pescoço da outra e aquela coisa. Teve uma vez que a gente tava discutindo, porque eu não queria limpar a casa, eu queria limpar a área, só que aí ela pegou e falou, você vai limpar a casa, porque eu tô mandando, eu sou mais velha que você. Aí eu, ah, mas você não me sustenta, você não paga minhas contas, você não paga minha escola, quem paga é minha mãe, tu não manda em mim não, não é só porque tu é mais velha que tu tem que pôr tudo não. Eu só sei que a gente tava na cozinha, e aí eu vi ela abrindo a gaveta, pegando a faca, eu só vi que eu tava indo dentro do armário, pegando a tesoura, e a gente começou a se ameaçar, sabe, tipo espada, só que não chegava a triscar na outra, mas com aquela coisa bizarra de esgrima, sabe, uma... querendo acertar nessa outra, hora que dá merda, né? Faca. Se der um movimento errado, fode tudo. Não, e tipo, eu tava querendo parar, gente. A gente ficou já nisso e ficou um tempão. E eu, como sempre, cagona, sempre ficava com pena de... com medo ou com pena, né, dela, ou com medo de acontecer alguma coisa. Ela não, ela continuava até morte, né? Por ela, continuava assim. E aí eu... tá bom, já deu, ela não já deu não, eu vou te cortar, eu vou te furar, eu vou ver. Caralho, que briga de cadeia, né, mano, a Célia morava em Bangu. Mano, minha irmã era o demônio, quando eu falo, não é exagero, era o demônio mesmo. Quando eu digo que eu gostei mesmo da sua irmã, eu tô falando sério, velho. Tá bem que imagina eu e ela, velho. Mano, pior que eu tava imaginando isso aqui, mano, imagina a Baianeta e minha irmã brigando, puta que pariu. Meu Deus. Não, aí eu fui até imaginar errado. Eu imaginei eu e ela brigando com todo mundo, velho. Caraca. Tipo o Double Dragon, tá ligado? Tipo Double Dragon. Claro. Beatrix Kiddo, né, cara? No Kill Bill, junto com as outras minas lá, que é tudo fodona, né? Uma parada, cara, que eu até falei na minha abertura, nunca briguei com mulher e tal. Foi uma coisa que eu aprendi com a vida. Se você, cara, brigar com mulher ou com velho também, e com criança, são três coisas, com mulher, com velho e com criança, nunca briga, por quê? Se você brigar e você bater na criança, no velho ou na mulher, você vai ficar, tipo, tirado, né? O nego vai tirar você, assim, pô, cara, não faz isso que não, né, você tá zoado, você vai perder a moral. Se você apanhar de criança, de mulher... de velho, você também perde a moral do mesmo jeito. Então, cara, são coisas que você não pode fazer. Brigar com mulher, brigar com criança e brigar com velho. De jeito nenhum, porque você vai se ferrar de qualquer jeito. Seja você apanhando ou seja você batendo, tá ligado? Você vivendo de boísmo, sair fora e deixar treta pra trás, tá? Que é a melhor coisa que você faz. É. Isso, para de briga, gente, tá bom, vamos deixar isso lá no século XX, chega de briga, pelo amor de Deus, vamos viver todo mundo em paz. E assim, se for discutir, discutam de forma saudável, ouvindo sempre o outro. E, gente, saibam ouvir opiniões diferentes da sua. Isso é extremamente importante. O maior que a Baianeta tá quietinha ali, ela discorda de tudo isso, né? Gente, briga mesmo! Ela tá afinada. Vamos brigar. Assim, vamos brigar mesmo! Não, vamos brigar não. Eu acho que briga, cara, não faz bem pra ninguém, sabe? Não faz bem mesmo, assim. Não faz bem nem pra mim. Quando eu brigo, eu não fico me sentindo bem. Por quê? Porque quando você briga, a pessoa que você tá brigando, ela tá pouco se lixando porque você tá brigando. Ela não vai mudar a opinião dela só porque você tá gritando com ela ou porque você tá brigando com ela. Ela não vai mudar a opinião dela, entendeu? E assim, e você não consegue inserir valores nas pessoas na base da porrada, velho. Entendeu? Não adianta. Fisicamente ou verbalmente, né? Não exatamente, você não consegue. Então, assim, o mais justo é isso. É o que eu tenho tentado fazer com muita força de vontade. Mas que não tem tido sucesso, mas tudo bem. É, não tem como ter sucesso, mas eu estou no caminho. Eu tô tentando. uma pessoa melhor nesse aspecto, assim. É porque, assim, hoje em dia, o que é que acontece? Eu começo a conversar com a pessoa, e igual agora, a gente discordou, mas a gente discordou de boa, cada um ali, expondo os pontos de vista e tal, tranquilo, velho. Agora, quando eu vejo que eu tô discordando e a pessoa tá querendo me convencer, eu simplesmente saio da conversa. Eu saio do grupo do Telegram, eu excluo a pessoa, eu saio, eu paro. Eu bloqueio ela, eu elimino ela da vida. É, eu faço isso, sabe por quê? Porque assim, ela elimina continuar... da vida, mano. Eu elimino, mas eu elimino mesmo. Os meus amigos da máfia. É, então, porque assim, eu sou uma pessoa, todo mundo fala que eu tenho minhas convicções são muito fortes, assim, quando eu acredito numa coisa, eu acredito naquela coisa, e aquilo ali pra mim, pra mudar aquele meu ponto de vista, você tem que ter uns argumentos muito fortes. Então, se você deu sua argumentação e eu disse não, cara, não adianta você continuar falando, porque eu não vou, entendeu? Eu discordo totalmente. Sacanagem! E vão vocês todos se fuder, foda-se! É, tipo isso.